Portal do Arrocha. Pra te esquecer eu vou tomar um porre, e pra balada hoje eu vou sair. Perdi o medo de ficar sozinho, tô nem aí se você não me quis. Acompanhado de uma gelada, um long neck pra descontrair. Bem decidido, hoje eu tô querendo, agarradinha eu vou sair daqui. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, vem de mim que hoje eu tô querendo. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, cheguei na Elouro, chaveco rendendo. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, ela pensando que eu estou sofrendo. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, fico solteiro e nunca sozinho. A outra... pensando que tô preocupado com relações estabilizadas. Depois do fora que você me deu, virei o príncipe da mulherada. Loira me abraça, morena me beija. Depois da festa vamos lá pra casa. Tô mulherengo sem moderação, baladeira sumido de chapa. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, vem de mim que hoje eu tô querendo. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, cheguei na loura e o chaveco rendendo. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, ela pensando que eu estou sofrendo. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, fico solteiro e nunca sozinho. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, vem de mim que hoje eu tô querendo. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, cheguei na loura e o chaveco rendendo. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, ela pensando que eu estou sofrendo. Agarradinha, agarradinha, agarradinha, fico solteiro e nunca sozinho.